Seção 155 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Amor e Crença. Sabes que é Deus? Esse infinito e santo ser que preside e rege os outros seres? Que os encantos e as forças dos poderes reúne tudo em si, num só encanto? Esse mistério eterno e sacrossanto? Essa sublime adoração do crente? Esse manto de amor, doce e clemente, que lava as dores e que enxuga o pranto? Ah, se queres saber a sua grandeza, estende o teu olhar à natureza, fita a cúpula do céu, santa e infinita. Deus é o templo do bem. Na altura imensa, o amor é a hóstia que bendiz a crença. Ama, pois, crê em Deus e sê bendita. Fim do poema.